passei o mar a nado. Foi por cima de dois barris, foi para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Que traz a flecha, que traz raiz para curar o